saber o dia de amanhã. O Brasil não pode ser o Vietnã. Essa é a melhor hora de mudar essa trajetória. Ninguém comemora uma história sem glória. O crime tá crescendo, norte, sul, leste, oeste. O bagulho tá aparecendo, o faroeste. O moleque que ontem tomava croc, hoje quer ser Rambo, Van Damme, Braddock. O doutor pipocou quando virou a esquina e viu o moleque morto com a camisa do Londrina. A polícia tá chique, parece que ganhou na lota. Tem picape, Senic, Rony de blazer, Rony de moto, prontos pra matar e pra dar soco até umas horas. Tem que se esquivar, tem uma pá de cobola. Cadeia no Brasil é só pra puta e maloqueiro. Ladrão pra mim é o colo, ele roubou o Brasil inteiro. Eu também sou contra uma pá de fita. Se pôr na ponta da caneta, acaba a tinta. No corre do Fai me rir, muito louco, Billy Lin. Aqui mais um neguinho criado no violim. Visto pelo sistema como marginal padrão. Pensando com a cabeça e agindo com o coração. Firmão, dando a semente da paz pra colher fruto. Meu inimigo tá sentado, engravatado, fumando charuto. Viaja de avião pra onde quiser. Tem todo mundo um plutão debaixo do pé. Não sabe o que é sofrer, não imagina o que é fome. Que país é esse? Brasil só tem nome. Estrangeiro vem aqui, faz o que quer. Tira sarro de mendiga, rodeado de mulher. Americano quando vê, sente pena, sente dó. Tomando Coca-Cola, gasta os dólares e cheira pó. É hora de avançar, meu aliado. Chega de esperar sentado de braço cruzado. Pelo certo e errado, mas foi contaminado entre o bem e o mal. Amor e o ódio, dinheiro é fatal. Quem não quer subir no pódio? No amanhecer, o sol vai nascer. Na vida cê vai ter só o que merecer. É fácil cruzar o braço e criticar, mas para pra pensar o que cê fez pra melhorar. Se eu tô no jogo é pra jogar, só jogo pra ganhar. Seguro pra atuar, pateta, plau, plau, plau, plau, plau, pateta. É hora de acordar, tamo no jogo de novo. É hora de acordar, todo poder é um povo. É hora de acordar, avançar meu aliado. É hora de acordar, descruzar os braços. É hora de acordar, tamo no jogo de novo. É hora de acordar, todo poder é um povo. É hora de acordar, avançar meu aliado. É hora de acordar, descruzar os braços. Muita maldade vejo nesse mundo onde, meu Deus, parece que de novo gigante adormeceu. Sei lá, faz do Golias, eu já não escuto. Político corrupto roubando sem escrúpulos. Assim periferia padece sem chance de defesa. Na porta do sul, socorro Madre Teresa. Os pivete que até ontem chutava uma bola, hoje comanda armado as piqueiras de droga. Choca, claro que choca, compadre. Glória, nesse mundão covarde. Aqui em Brasília ou no Paraná, nada muda. No Brasil onde poeta é Valesca Popo. Do país maravilha, das mulatas sensação. Atrai gringo, pra ver novinha descendo até o chão. No turismo é alta, conflito, sistema entupido. E no escalado compactuando com isso. Policial mata criança, tiros na fuga. Criança mata boy por não entregar a lupa. Sistema mata os sonhos ainda na paceta. Os meninos são um monstro, então colhe as consequências. Vários inocentes condenados à pena de morte. Que veio na bala perdida, pois não tiveram sorte. Chove sangue nesse jardim de ilusão. As flores representam a morte enfeitando o caixão. Aqui em Minas não é diferente, as balas no pé. As burros meninos na fuga consequentemente. Cena de filme, roteiro, assalto seguido de morte. Ladrão de toca na cara pra enquadrar o carro forte. Vários moleque envolvidos no crime, pagando de chefão, tenta a sorte pra ver os calibres. Mente vazia, oficina do diabo. Melhor não testar a fé, sorrir da lágrima do palhaço. Sociedade colhe frutos que ela mesmo plantou. Desigualdade tem nome, se chama ego, morô. As atitudes governamentais geram revolta. Conversa mole, mó black, levando vários pra covos. Patati patatá, tá. Sem dó nem piedade, programados pra matar. A realidade é cruel, tem miolo no para-brisa. Vítima de sequestro, resgate vale uma vida. As consequências gera luto, traz o ódio à tona. Os coquetel molotov pra cima do sem vergonha. Jogue life na brisa, morre na fuga do boca. A cena é cinematográfica do meu cotidiano. É hora de acordar.